Alvo 3805 para o pushback. 3805, portão 2, autorizado, chama pro táxi. Vai chamar o 3805. Livre LS, chegou 964. Delta, chama o Solano, 2000, decimal 9. Oxenai 6320, libero Via Fox, chamou 219, 51. Oscar Bravo Eco, livre acionar, chama o táxi. Parece que já iniciou o push? 3205 está iniciando agora. Gente, tem condição de segurar só um pouquinho? Afirmativo. Então aguarde a nova autorização para o push, o 3805. Gente, está mantendo a posição, 3205. Salvador, Netuno 31 na Delta. Netuno 31 no Alfa, Juliette, Bate 1 no Índio, Ponte Espera, 1295 novamente. 31 no Alfa, Juliette, Bate 1 no Índio, 1295 novamente. Já 3805, coordenando com a equipe de solo. Pós aeronave da Força Aérea Passaia da Guarda, está autorizado para seguir com push, chame para o táxi. Sim, vai coordenar, 3805. Valeu, hoje na 6320, então. 6320, táxi de alfa, reporte antes da Juliette. A reportagem da Juliette, 6320. Gente, pode realizar o cheque e rebota quando estiver iniciando. Qual a intenção? Ok, gente, rebota no ponto de espera do táxi aí, Oscar, o guardião 06. Na prova de Vitória da Conquista, senhor. Tá informações na frente também. Gente. Passa na Papá para ingresso. Seu controle, ajuste agora no 020, desça para altitude de 3 mil pés, em voo direto para Duna, para em Duna interceptar o localizador e completar a aproximação ILS, prossiga. Com 1.020 para 3 mil, Duna direto para o ILS, bom, o não é fácil. Na minha 326. 19895. 295, torre, gol 964, obrigado. Fala Salvador, muito boa tarde, gol 1256, gente da Romeu. Está no gate 03, autorização para Natal, São Gonçalo do Amarante. Um minuto para cópia, 1256, nós estamos. Série 2230, qual a razão de subida que está empregada? Agora, no momento, 1000 pés. Ok, 1000 pés, vou direto para a Conquista, tá viu? Direto Conquista da Presidente 2230. Aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Oscar Bravo Eco, autorizado, ingresso, pista na 7, a porta alinhada e pronto. Porta alinhada e pronto, Bravo Eco. Entro no 3-1, mantém a posição. Mantém a posição. Zero meia, mantém a posição, aguardo para iniciar a decolagem. Mantém a posição na hora, vamos agora ver. É 6326 no solo 55, libera a próxima direita via Fox no 219. Direita, 219. aqui no Delta ao controle, eu vou direto Duna, ILS X-Ray pista 10. Ajuste no 020. Fica aqui no Delta. Para 8000. O Guardião 06 tem condições de iniciar a decolagem da presente, sem ingresso no 17. Ah, tem, decola aqui, ok, decola paralela à pista 17, Guardião 06, mantendo 500 pés, com a proa do litoral sul. Reporta sobre a vertical de Itapuã para transferência. O ajuste no 020, vento no 60 graus, 12 nós. Entra no 3-1 na linha e mantém a pista na 0. Sente e mantém a posição, acho que é bravo eco. Posição. Tá salvo? 964, no solo é 57, libera a próxima direita via Fox no 219. Direito 219, gol 1964. Tá fora do solo, Guardião 06. Não tem experiência, tá bom? Gente, Guardião 06. Com vertical de tapão, chama o controle no 20-80. 1-20-8, Guardião 06. 0 via Ambezulu, 0 Natal, depois DCT. Decola no 0, perfeito saída Puca, curva à esquerda, jamo depois de parte. Transponder 5057, controle 208, gol 1256. Conexão chame próxima 3. Agora gol 1256. Fala gol 964, viu? Alfa, repórter antes da Juliette, na 964. Alfa, chamando antes da Juliette, gol 964. Guardião 06, 1234, 4321, este é o controle de Salvador em cheque rádio, como está ouvindo? Areza 5. Positivo, prossiga no seu voo sempre na escuta, Capi. É. Controle, pode confirmar como recebe o transponder do Guardião 06? Posso sim, Capitão Guardião, estou recebendo o Alfa e o Charlie, mais precisamente 400 pés. Sim, esse é o Guardião 06. Tudo bom, onde você tem para cá? Tô no 885, este é o controle Salvador, meu cordial, desça para 8000, ajuste 1020, a chegada é bom. Chegada é bom, no 3-1, decolado 59, chamo controle no 20-80. No controle no 20-80. Modo 3-1 de 40 de autonomia, Dom Fernando Galeão. 149, 340, Galeão, Libitante, direita Índia, Ponte Pera, 395, 1019 no ajuste agora, o tanque 30, 5, uma boa viagem. 295, obrigado, bom dia. Puxa, né? 320, Juliette, portão 4, atenta ao tanque. Puxa, né? 6326, segue a aeronave da companhia pra frente, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 6326. 1964, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol 1964. Solo gol 1256, pushback acionamento 03. Aguarde pro push gol no 256. Aguardando no 256. 7 Bravo Delta, Salvador. Obrigado, senhor identificação. Identificou, Brabão. Contato radar, Zimuth 299, 59 milhas, desça para 8000, ajuste no 020, voo em direto Duna, Leste Bravodel. 8000, Duna, 1920, Leste Bravodel. Controle Guardião 0P. Prossiga. Sala vertical do antigo aeroclube, para o regresso ao Salvador. Positivo, livre. Gente, pode confirmar mais uma vez aí se nosso transporte está ok? Estou recebendo o Alfa e o Charlie 500 PR. Positivo, então para o regresso 06 vai ser lá, próximo a Itapuã. Gente. O eco decolagem autorizada, pista 17, vento 17, 17 0 graus e 109. Para a placa inicial. Aguardando o copo, prepare a subida a bomba. Vai preparar a bomba, senhor. 1, 2, 3, 4. Bono 256, coordenando a equipe de solo. Após a aeronave da companhia da nave da Avianca, parque à sua direita no 2, autorizado no 3, chama o contato. Sônia, papatá, eu acho que é Bravo Eco. Acho que é Bravo Eco, é o controle. Contato, radar, suba sem restrições na saída bomba. Na saída bomba, já está curvando à esquerda, cruzando 67 de frente. Grande abraço, Mike Juliette Romeu. Grande Mike Juliette Romeu. Controle, o Guardião 06, próximo a Itapuã. Guardião 06, chame a torre, 1895. 1895, 06. O Guardião 06. Guardião 06, da presente autorizado cruzar a final da ONU 0, reporta na final pro GRE, o ajuste na 0 no 9, agilizando na medida do possível. Sim, vai agilizar. Estou solicitando aproximar para a cabeceira 197, 06. Ok, sim, chama na final da 97. Pode chamar. ...805. Decolagem autorizada, pista na 0, vento 97, 0 graus, 10, não é? Iniciando agora, para em 2, estabilizado, gol 1164. 1164 na final, checa 3, torre 1895. 10895, gol 1164. Torre Salvador, gol 1164, estabilizado ILS. Gol 1164, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua aguardando autorização, gol 1164, boa tarde. O Guardião 06 de base para a base da 17. Ok, Vicente, Guardião 06, autorizado pouso parado, cabeceira 97, o vento 97, 0 graus, 09 nós. Parado 97, Guardião 06. Tá 3805, decolada 05, chama o controle no 20180, bom voo. 208, boa tarde. Suba e mantenha 3.000 pés na proa 335 e perder contato rádio com esse controle quando, a 25 milhas, o senhor reinicia a subida em voo direto para o destino. Brasil vai subir para 3.000 pés na proa 335 até 25 milhas após autorizar direto em destino. Conferido 2230, chame Recife 288. Controle de Salvador, boa tarde. 3560 TAM com a Rodeu. 3560, entra para 8.000 pés, com ajuste com 020 na chegada Mari. 8.020, Mari, 3560. Controle 3230. Controle 87 Bravo Delta para prosseguir a descida. Bravo Delta, mantenha. Gostaria do 2230, controle. Prossiga 2230. Recife 288. 288, boa. 12. Do nível 160, Salvador Barreiras para o azul 2714. Decola da 10, com curva esquerda, precisa como transição código. Após rota do plano de voo. 5066 no transponder, 1208 com controle após a decolagem, 2714. Correto, 27 no 4, chame pronto no parte 3 para pushback e sanamento. Chama para o sanamento, 27 no 4. Se tiver condição de voar direto do ano. Está presente Duna, 85. Positivo, só está passando 8.000 e descida para 4.000 pés. Para sua informação, informa o tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo noroeste. É uma aeronave de pequeno porte, mais precisamente um Charlie 210, passa 2.500 para 3.000 pés restrito. Informação para o Gol no 885. 85. Seu controle de Salvador, Renan 38, para 59. Reduzido 809, 41, 16. 3560, reduz a velocidade para 250 nós. Afirmativo, reduzindo agora 250. Controle, TAM 3805. E 305 é o controle, contato radar. Gente, por onde mostra? Está fora da área de responsabilidade. Aceita a Leda? Aceito. É bom. Leda está dentro da minha área de responsabilidade. Vamos voando para Leda, 3805. Oscar Bravo Eco, controle. Escuta, senhor, aqui de batente é 1.000. Positivo. Tráfico na posição de 1 hora, 7 milhas. Rumo sudoeste, mais precisamente uma aeronave da Gol, equipamento é um 737 família 800, está passando 6.100 e descida para 4.000 cientes do seu tráfego. Câmbio. Agora você está na CF. Segura, Jorge Melo. 4 no solo 09, libera a próxima direita via Fox no 219. Via Fox 219. Azul 4116, passa Mari, velocidade 220, número 4 para pouso. 220 reduzindo, 4116. 3560, número 5 para pouso. 1885 é o número 1 para pouso. 1885, certo. Vitor Kilo Delta é o número 2 para pouso. Delta. Juliette Bravo Delta, número 3 para pouso. O voo 185, um pequeno desvio, muito pequeno à direita, vai ser um cúmulo. Positivo, livre. Vai atingir 4.000. Ok, o senhor vai superar o tráfego, está afastado 2 milhas da sua aeronave agora. Certo. Não. Dito aquilo, Delta, desça para 3.000. 3.000. Dito Bravo Delta, desça para 4.000. 4.000, Bravo Delta. 1256, decolagem autorizada, pistana 0, no 60 graus, 09 nós. 30 decolagem, está 10, voo 1256. Escuta, prossiga. qual o tempo de voo a partir de agora? Hora certa 1710. Duas horas e 50 de voo. 2 horas e 50. Ciente, troca de frequência para os canais já coordenado e bom voo. Vou procurar 700, graças. Acho que a Bravo é tráfego superado. Suba para o 080 e voo direto. Passando para o 080, na presença do destino para 85 de volta, Castelo Pernambuco, apoiando o destino. Positivo, proposto e aceito no 7, Mono ONU, prossegue no 85, estimado para pouso. Pouso é 1800. 1800, ciente. 64, ingresso Juliette, portão 8. Ingresso Juliette para 08, Mono ONU 64. Esquerda 360, falha de comunicações. Foi Simbra Magnética 120. Esquerda 360, caso de parte de comunicações, pode confirmar? Vá para o rádio farol Simbra Magnética 120. Agora Simbra Magnética 120, do 41116. Eu estou aqui no Delta, descendo para 2000. 2000, Delta. Juliette Bravo Delta, descendo para 2000. 2000, Bravo Delta. Controle Salvador, gol 1256, decolou cruzando 2000 para 390. Para 256, o controle está em contato radar, prossiga como autorizado. É só seguir, subindo para 390, descendo a pouco, gol 1256. Dando 3805, chame Recife, frequência 251. 251, 3805. Uno 885, Duna, localizador e aproximação, cheque o trem, torre 1, 1895. 1895, 885, obrigado, TG. Quente viu a direita, na 3560, para estar falando. Quente livre. Azul 4196, passa 7000 e descida para 5000. Tem condições de voar com 180 a mais? 5000 vai reduzir 1809, Azul 4196. Eu tô aqui no Delta, mantenha a velocidade até 3 milhas para o externo. Mantenha a velocidade até 3 milhas fora, o que eu dava? O Juliette Bravo Delta, qual é a sua velocidade agora? 1160. O senhor tem condições de aumentar a velocidade? Afirmativo. Sim, até aumente a velocidade. Para quantos nós o senhor vai manter? 1701. Positivo. 170 nós até 3 milhas do externo. Matei, Bravo Delta. São 3560, retoração. Esquerda proa 090, terça para 6000, velocidade 220, fala de comunicações, vem para o rádio Farol Simbra Magnética 120. Câmbio, esquerda 10, 62.229, então 3560. Trouxe 3560, não pode voar na proa 010 não, senhor, formações pesadíssimas. Sem problema não, o senhor tem condições de voar na proa 060? Afirmativo. Ok, terça se mantém a 6.000, a proa é 0612-0. 0612-0060, 3560. Então vai ser orientado a interceptar o localizador com curva pela esquerda, eu vou orientar o senhor para o setor norte do aeroporto internacional, posteriormente setor noroeste, por sequenciamento. Câmbio. Câmbio, 3560, tem condições de reduzir a velocidade também, se o senhor quiser. Então o senhor continua sendo o número 5, eu vou deixar a velocidade a seu critério, eu prefiro 229. Positivo, 229, então 3560. Azul 4116, curve à direita, foi na proa 130. Direita 130, azul 4116. Salvador, azul 27 no 4, para pushback para nós. Pat 3 autorizado, chama para o taxi. Camarão em campo de taxi 27 no 4, azul no 4. Agradecimento. Pode configurar a aeronave para pouso. Check o trem, torre 1 no 895. Obrigado, amigo. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Patango Victor Kilo Delta, continua localizador. Boa tarde, Patango Victor Kilo Delta, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Delta. Azul 4116, direita, proa 140, desça para 2000. Da proa 140, vai interceptar o localizador para completar a aproximação em ali. 4116. É para 2000, na rua 140, azul 4116. Mono 1256, chame Recife, 12685, câmbio. 2005, câmbio. Controle está 3560, agora tem condições de voar na Pro 020, se o senhor quiser. Positivo. Aguarde para mudarmos a sua proa, o TAN 3560. Aguardando, a gente mantém bem vivo. Positivo. Master Juliette 85. Salvador, boa tarde, eu vou chamar a 6395. Autorização agora. 6395, separada a El, guardando cópia. Barulhos 360. Guarda. Juliette Bravo Delta mantendo 170 nós. Vamos combinar. Afirmativo, tá 1970. Positivo, tá 6 milhas para o externo. Ok. Azul 4196 nessa proa, pode interceptar? Positivo, a proa 140 foi para que o senhor possa interceptar o curso localizador e completar a aproximação ILS seguindo um Charlie 402. Tá sim, Azul 4196 vai interceptar. Obrigado. Localizador Juliette Bravo Delta está agora a 4 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Reduz a check trem, chame torre 1895. 1895 Delta. 3560, esquerda, proa 0110, descida para 4000. 010 pela esquerda, 4000 é a altitude, 3560. 3, preparada é o número 2 para fora. Guardando 3 a 9. 885 Juliette, portão 9. Juliette 985, obrigado. Oxanel 6305, copia. Vitor Kilo Delta avistado, pouso autorizado pistão na 7, o Ventuno 50 graus, 09 nós. Não. 190 curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5071 responder, 120, destino 80 controle, o Xené 63 no 5. Autorização 360, conforme, Operador 10, pistola 0, curva direita, Dael, Leda, Mótima, 5071, 1208, controle. 63 no 5, correto, chame pronto no portão 5, pushback para a meta. Camarei. Tô 3560, passa 5.200, voando sobre a bela Bahia de Todos os Santos, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, não apenas, está muito nebuloso aqui, não dá para ver. Mantém na proa, 3560. Azul 4116 está 6 milhas para o marcador externo em aproximação. Nossos agradecimentos. Cheque o trem, chame a torre. 11895. Estimativo, vai chamar a torre 11895. Obrigado, boa tarde. Azul 4116. Boa. Então 3560, curva pela esquerda até a proa 150. esquerda, 150, TAM 3560. E a 64 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, alternando Palmas. 4116, continua em aproximação, vai dando autorização de pouso. Continua a aproximação, abaixa, 4116. 43, 41, Índia, passa o ponto espera do novelo, lá passou, 1895, gráfico. Tá, 3193, pronto pra cópia. Afinando, 3193. Autorizado Galeão 360, nível UP UP novembro 857. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. 5101, o transponder, e o controle 120, decimal de 0. Pode ficar bravo essa, controle. Mais conta, passei, Rádio. Câmara de Cifra 1288, boa viagem. Para informação e alerta. 3188, tá, até a volta. Certo. Estacionamento tá 3-1-3. Gente, agora a gente puxa, tá 3-1-3. Vai dar 3-1-3. Xenema 142, prepare a pulpa, agora a gente pode continuar. Leste Bravo Delta, no Salas 23, libera a direita via Delta, 121, decimal 9. Salvador, boa tarde, é o Azul 2794, ponto espera do 0, pronto, decolar. Azul 714, mantém a posição e aguarda autorização para ingresso. 714 está... Azul 41 nomeia, pouso autorizado, pistão na 0, 1 no 40 graus e no 3 nós. Pouso autorizado, Azul 41 nomeia. Nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 1 no 1895. Opa, obrigado senhor, tudo de bom aí. O 2794 ali mantém. 2794 ali mantém a 1-0. 3154 é o controle Salvador. Ajuste 1019, desça para 4000. Direto Duna para aproximação ILS. 3154. 3154, 4000, 1019. 1-4-2, copia. Acabei de falar Duna, 3154. 4000 Duna. A intenção é encurtar sua trajetória. Nenhuma espera prevista. Proa de Duna, para 4.003, vamos 54. 120, transponder, 20, decimal 80, controle. Alô, boa tarde, azul 41, canal. Azul 41, no meio, táxi via Alfa, reporte antes da gerente. Via Alfa, retornando para a gerente, azul 41, no meio. Salvador, boa tarde, o Xenia 6395, poxa, vai com o treinamento, faz 15. Xenia 6145, no posto 5, autorizado, Xenia para o táxi. Não é para o táxi, é o 61, aliás, desculpa, 6315. Controle de Salvador, tá 3560, informa que ninguém recebe em 183. 3560, é 11895. Ah, positivo, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3560, final 90. 3560, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardando, 3560. Cheque o trem pouso autorizado no 40 graus, no 149. Livre pouso na 10, tá 3560. Gol 2008, controle Salvador, cheque rádio, 1234321, como está ouvindo? Estou usando agora de emergência, como é que você está me ouvindo? M3 já iniciou o puxo? Olá. É, 300 já vai iniciar mais um menino aqui, nós temos que abrir o porão de novo aqui. Gente, chame quando pronto pro pushback. Chama aí quando, novamente quando estiver pronto. 10 mil. Ele é o número 1, o senhor é o número 2. No solo 29, direito, no 219. 3219, 3560. Controle Salvador, azul 2714, acerta a sua escuta. Azul 2714, esse é o controle Salvador, prazer falar, contato radar estabelecido. Algum inconveniente, se for autorizado voar direto barreira? Negativo, só conveniente, muito grato. Positivo, direto autorizado, câmbio. Muito grato, 2714, boa tarde. 95, ajuste na 019, boa linha. Direita Índia, 1895, no 019, agora tá 3193, boa tarde. Azul 4116, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul 4116. O tomador, o senhor, né, 63, pronto, no 5. 7613 no 5, aguarde, por favor. Aguarda. Tantra 560, viu, Lula? Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, fumaraça Juliette, 560. solo ou 6305 no portão 5? Pode coordenar com a manutenção. Tem que passar a aeronave, nós iniciamos nosso push. Coordene com a equipe de solo. Após a aeronave da TAM ingressar, a mesma vai parquear no 01. Autorizado, chefe. Ah, tá bom. Então aguarda passar a aeronave da TAM que vai pro 01 e aí sim estará autorizado. Muito obrigado, vamos coordenar aqui. Da 3560, Juliette, portão 01. Juliette 01, 3560. Azul 2714, leve desvio à direita por 10 milhas, senhor, para evitar a formação. Positivo, livre. Muito graças. 3193, boa tarde, autorizado a linha de decolar, 1-0, vento no 40 graus, 13-9. A linha de decolar está 3193. Guardião 05, prossiga. Ok, gente, já tá pronto pra iniciar a decolagem, confirma. Interferência com a 1-0, com pro nordeste, vento no 40 graus, 2-9, já passou fora do solo, guardião 1-0-5. Voo 2008, qual é a velocidade? Agora tá reduzindo pra 150. Complete a redução para 230, desça para 2000, autorizado ele. Juliette, Bravo Delta, aguarde para início do táxi. A aeronave da Avianca está puxando no portão 5, vai puxar para a saída do Paz 3, aguarde constante para iniciar o táxi. É, a mesma vai puxar até a saída do Paz 3. Mantenha uma distância segura aí na saída do Paz 3, aguardando só para ela iniciar o táxi para o senhor iniciar também. A sua escuta, guarda. Vai passar a bosta. 1-9-6-6 ao controle, como está ouvindo? 5-0. 7. Ajuste, 1-0, 1-9, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS. 1-0, 1-9, 4000, direto Duna para o ILS, 1-9-6-6, obrigado. Bom voo. 3-0-8-0, boa. Guardião 05, na escuta. Na sua escuta. Qual o tempo de voo? Nós vamos manter afastados de Salvador em uma operação no través da Millennium na Estrada do Coco. Ok, o tempo de voo estimado, tem ideia? O estimado de voo, 1h30. Opa, Romeu Oscar Bravo, controle Salvador. Eu tenho que de Serra Índia Curitiba, para controle de Serra Índia Caminho. Mantendo 503 a bordo, código 0165, Oscar Bravo. Positivo, voo direto a 500 pés, chame final para pouso, Gabi. Bravo. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 05. Capitão Guardião 05, esse é o controle, meu cordial. Na sua escuta, e quando do local da operação, informará onde permanecerá. Positivo, estou na escuta. Oswaldo, boa tarde, Azul 2715, centro Sierra. Azul 2715, este é o controle. Aciona a identificação, desça 6000, chegada MAN, ajuste 109, câmbio. Para 6000, chegada MAN 2715. Sacro Chana 63, Mono 5, com 165, a bordo, 5 horas, 7, espera na galera. 21 no Índio, ponte espera, 395.019, uma boa viagem, né? 395. Bate o Índio, ponte espera, chama a torre lá. O Chana 63, não. Juliette Bravo Delta, pátio 3, contorno os portões. Até a Lima. Até a Lima, o Bravo Delta. Gol, 3295, 3154, graças. Torre Salvador, 3154, estabilizado X-Ray. São Como é que é que Juliette? Prossegui. Ok, reporta na papá. 1000 sem restrições, voa sobre água, câmbio. 2000, voo 966. Reporta de espera, Xana 6315. Lateral, Xana 6315. Vista, 3154, baixar checado. Censão 3154, vento na 30 graus, na 3 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado no 0, 3154 da terra. Salvador, boa tarde, voo 935. Informação tanto no 11, no 400, para que eu transporte. 9355, já pronto para copa? Aqui, bom. Autorizado para Campinas, nível de voo 400, e a Upper Zulu 90 até Cubaca, após Upper Zulu 16 e conforme. Decola da 90, curva à direita no perfil da Dael, Lida, Mótima. 5132 o transponder, 120, decimal 80, controle. LS 2008. O 9355, portão 11, chame pronto, prospecto na média. Foto tráfego na curta, ali, mantém 90, chame métrico. Sente aguardo, Juliette, para Delta. Realidade ingresso, repórter Liviano para a base. Mike com Juliette. O 2008, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1895, campeão. Reduzinha 1895, obrigado, foca lá. Boa. Vai estacionar a frequência livre. Pegou 1-2008, está listado em aliança. Pegou 2008, boa tarde, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, 2008. Romeu, Oscar Bravo, final frequência livre. Até a próxima. Alô. Eco 21-9. Via Eco 219-3154. O Salvador está 3154, livrou. Alfa, repórter, Alfa, repórter, Juliette, 3154. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Hotel, Juliette Guerra, parte da Bay, para a Cópia, conforme de volta a Maraquia. Decolagem 190, Janeiro 631. Antif, 1.000 pés, decola da 107, curva à direita, segue no corredor Axé, aciona 0145 no transponder e o controle 120 decimal de 0. Correto, você é mulher que encerra. Decola da 107, curva à direita, desce o corredor Axé no 10, DCT Manati, controle 120 decimal 8, loca 0145 no transponder. Correto, até a Juliette Sierra, tem informação no PLB? 03 no PLB. 03 a bordo, acionamento táxi de decolagem torre 1895, 1019 mais. Até a regra. Acionamento táxi de decolagem torre, braço. Gol 2008, 30 pontos, costuma 0, no 50 graus e no 09. E depois na alta. Sem problemas, desça para 4.000, sem restrição. Para 4.000, 27. Direcionar, chama o táxi, hotel Juliette. Não, vamos ficar aqui, já. Puxa na 6315, decolada às 4.3, chama o controle, 120-180. 1208, puxa na 6315. Prole Salvador. Boa tarde, Oceané 6315, decolou na Dael, Leda Mótima. Luciano 6315, esse é o controle. Contato radar após 2000, Leda, Leda Mótima, sem restrições, caminho. Ok, Dael, Leda Mótima, sem restrições, Oceané 6315. Na 6315, voa direto Leda? 8, no salão de 44, libera a direita, via Fox, no 21-9. Viva a direita, Fox, 21-9, voando Leda, ótima voz. Obrigado. Voo 2008, está aqui via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Usou 2795, desce para 2000, está autorizado em ILS. Para 2000, autorizado em ILS, 2795. Azul 2714, chame Recife 1288 e boa viagem. 40 ao Fernando São Gonçalo do Amarante, está pronto para o táxi. 6142, direita Indy, Ponte Vera 1895 e 19 na boa viagem. Direita Indy 1895, Ponte Vera, 6142, obrigado, boa tarde. Gol 1966 na final, cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. Torre 11895, obrigado, câmbio. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol 1966, na final da 1-0. Vai passar o externo baixado e travado. Gente, gol 1966. Pouso autorizado, pista no 0, no 40 graus, 10 nós. Livre pouso, 1-0, 966. Toque 2008, Juliette, portão 4. 3567, prepare a arbota, só um minuto para passar. Anel 142, ali mantém. Ali mantém, meu. Executando ILS 27, 1-5. 27, 1-5, 4 milhas. Para passagem sobre o marcador, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5. Grande abraço. Grande abraço, ótimo serviço, obrigado. Torre, boa tarde.